me pula, pula. Se estás a dançar, também estou a dançar. Se estás a curtir, também estou a curtir. Se queres passar, pausa do meu lado. Se queres quebrar, quebra do meu lado. Se queres baixar, baixa do meu lado. Hoje vamos dar pra ficar para tu. Acabei de chegar, Vanini vai sensualizar. Que furacão, vou descendo até o chão. O blogger das novidades. Detox Produções. O blogger das novidades. E vem que vem. E vem que vem. E vem que vem. Forças. E vem que vem. Sem me fugir, onde fores vou te seguir. Vai, vai rebolando o bumbum pra mim. O clima tá bom e eu estou afim. Tô sabendo que o teu bumbum é de pica. Eu gosto dele porque...